07, desce para 4000 pés, QNH 1012 na proa de Bonf, confirma velocidade. 280, desce para 4000 proa de Bonf, 1807. Tem condições de manter até Bonf, 1807? Afirma. 7, grato. Salvador, Oxané 6327, sente a informação, Romeu, autorização em Deus. 6327, Deus, confirma o nível. 240. Direto da El, pro Oxané 6213, confirma o Salvador. Boa Leda, 6213. Leda, grato. 19, décima 8, transponda 5162, 6327. Autorizado Ilhéus, nível 240, pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda e Ilhéus, transponda 5162, controle 198, Oxené 6327. Correto, chama pronto 6327. Chama. Continua em aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarde aproximação para pouso, alfa 28. Romeu Fox Lima, condições de decolar agilizando da intersecção. A linha decola da 17, vento 130 graus com o nono nosso. 155 pronto. Mais ou menos aqui, tem uma 205. Gente, reporte pronto. Uno 396, solo aos 45, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ok, direita 129, 193 ao menos. Doutor Juliette, livre pouso no 17, vento 130 graus com 109, altímetro 1012. Livre pouso no 17, altímetro 1012, alta Vitor Juliette. Valeu, Fox Lima, decolado aos 45, chão e controle 19 decimal 8, bom voo. 198, valeu, Fox Lima, boa tarde. Paulo, boa tarde, gol 1396, de Fronesco. 1396, boa tarde, reporte antes da Juliette. Porta antes da Juliette. Através da barra, Romeu Fox Lima. Nós estamos com 1909 a bordo, 2 horas e 23 minutos de autonomia e alternamos Aracaju. Direita, ponte espera 18.6, 1012, boa viagem. 1012, eu ajudo. Direita, ponte espera 118.6, 1649, obrigado. Dois, dois, três, um, sem identificação, desce ao nível 050, 250 nós. Datan, a frente, a linha mantém 1-0. Após iniciar a rolagem, Datan, a linha mantém 1-0, voo 649. 3155, livre decolar da 1-0, vento 1-50 graus, com 1-0 nós. Salva Vitor Juliette, solo aos 47, autorizado backtrack, a parte livrando o pátio 4. manifeste livre ao estacionar. 396, Juliette, portão 02. Controle 19, decimal 8, mau voo. 08, tá, 355, obrigado. Salvador, boa noite, boa tarde, está 3155, cruza vivo para 340, saída Dial. 3155, contato radar na decolagem, sobe o nível 340, saída da EL, Lira, após BDEV. Lira, 3155, põe para a Dial. Cruzando 2000, autorizado Lira. Ok, está cruzando 2000 agora, Lira, está 3155. Pro 0 graus com 1 no nosso. Acendo a decolagem, momento 49 da 1-0. Chané 6213, centro Recife, 1251, no secundário 3325. Recife 1251, 3325, fazendo Chané 6213. Uno 649, decolado ao 5, no chão e controle 19, decima 8, bom voo. 19, boa tarde. Uno 807, efetuando desvios. Pequeno desvio, agora tá pronto, bom. Explode pelo 1807. Pelo 1807. 3, Salvador, gol 649. 649, contato radar da decolagem, sobe ao 240 da Euleda e Léo. Ok, da Euleda e Léo, gol 649, subindo para 240. Gente, Romeu Fox Lima ali, frequência para coordenação, bom voo. Salvador, 3145, boa tarde, 190 para 160. Botão 3145, ação identificação, desce ao nível 060, chegada BONF 2509. 060 BONF 2509, do 3145. Salvador, Azul 419. Dial. Droid Dial, gol 649. Dial, Leda Bridge, é a subida, autorizada nível 360, o pesadelo 16, direita após 1985054, saída é a Dial, Leda Bidev. D5494, da Euleda Bridge, corrigindo da Euleda Bridge, direita após, 360. Da Euleda Bridge, 5414, confere? Confere. Equador é o Oceania 6321, informação Romeu. 6321, prossiga. É, autorização Brasília, poderia só me adiantar a saída em uso? Qual é a rota que tem no, na navegação, como é? Apim Zulu 17 até Apino. Gole. Sai na Gole? Sim. Obrigado, daqui a pouco a gente chama pra clearance. O azul tá na escuta do Zolo? Positivo. 19-8 o controle. 19-8, boa tarde, é Webjet 7-9, promotor Romeu. 229, essa identificação desce ao nível 080, chegada Bonf, reduz para 240 nós. Reduzido para 240 nós, na Bonf, eu já tenho que sair de vez. Vai ser agora distante, o gol no 07, descida 2.000 pés, nível LS, reposto estabilizado, QNH 10 no 2. 2.000 com 1.012, vai reportar no LS 1.807. O passarelo 2.231, sua vetoração, mantém a proa 0.35, limite ao localizador, descendo para 3.000 pés. Passarelo 2.231, QNH 10 no 2. 0.35, limite lock, 1.012, 2.23. Quilo que vai ser a controle. Quilo que vai ser a apresentou plano na sala. Na proa de Paripe, reporta Paripe, quilo Quebec Serra, 1.500 pés. O Kilo Quebec Serra efetuou coordenação com um Charlie 150 e um Alpha CA 50 que estava fazendo sobrevoo em Veracruz. Gente, pro de Paripe, reporta Paripe. Mandou, tá 3155, 180. Tá 3155, centro 1251, secundária 123325. 1251-13325, dá 3155, uma boa. Boa. 3500, controle. 3500, boa tarde, 3500, Tiente, informação Romeu, vai a 3500. Tiente, o trip 5400, desce o nível de voo 050, chegada a Mari. 050, Mari, 4400. Passarelo 2231, no retorno na navegação para o de Duna, descendo a 2.000 pés. Duna, 2.000 pés, 2231. Localizador, bom, 107. O 2231, só corrigindo, 3.000 pés. 3.000 pés, 2.000 pés. O voo no 649, centro Recife, 1251, secundário 1.3325. 251-2335? 1.3325. 3.325 a secundário, obrigado. 807LS. 07-2-118-6, a bando de Urubus, próxima cabeceira, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Tranquilo, controle. Torre, Salvador, gol 1807. Agora uma milha do marcador. Baixar e travado. Sente 1807, livre pouso na 10, vento no 30 graus, cono 0 nas, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, 1807. Pista 17, curva direita, corredor axé 19801 32, transporte. Web 5729, reduz para 200 nós. 200 nós. O trip 5400, confirma indicada. 284. 10400. Atingiu 3000, passarinho. Correto, parte 4, chama a torre 286, acionamento, taxa de decolagem, Romeu Botão. Saído 2231, 2000 pés, livre LS, resposta blindada. 2000 LS, 2231. O trip 5400, controle? Na sua escuta. Condições de manter 280, até que ponto? Até onde for precisa. Não tem condições? Até Duna, afirma. Gente descendo para 3000 pés, QNH 1012. 3000 1012, 5400. Botão 3145, reduz para 1909. 1909, 3145. 5729, 1909. 1909, 0729. Tá no ILS, passarinho 2231. O trip 5400, condições de voar Duna? Afirmo. Pro de Duna. Pro de Duna, 5400. O TAM 3145 desce para 4000 pés, 4000 pés, QNH 1012. 4000, 0 no 2, 3145. 5729, descida até o 050. É o 50, é o 5729. 5400 na proa de Duna, descendo a 2000, livre LS, resposta blindada. Para 2000, autorizado o procedimento, 5400. Passarinho, pode passar para a torre? 118.6, atente a banda de urubus, próxima cabeceira, 2231, no bom pouso. Obrigado. Salvador, passarinho 2231, está no externo. 2231, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardado. Com 807, solo ao 01, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, a livrar 807. Gol 807, quebrou? 807, reporte antes da Juliette. Contato da Juliette, pode ser. Oceania 6327 para o táxi, com 74 a bordo, 2 horas, alterna Salvador. 6327, direita, ponto espera 186, 1012, um bom viagem. Direita, ponto espera 186, 1012, 6327. O que vai ser? Já parou, qual é? Eu estou vindo lá com a nossa ótica, Quebec Serra. Quebec Serra, torre 118, mesmo posto. Muito bem, obrigado. Ah, eu estou vindo com a Quebec Serra. 231 no copiou, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-1 nas, altímetro no 0-1-2. Livre pouso, pista 10-2-2-3-1. Tio Quebec Serra, ingresso na final 1-7, agilizando. Corrigindo, ingresso na final 1-7, repartindo de 3 milhas. Final 1-7, agilizando, repartindo de 3 milhas, acabou de soar. P327, ali, mantenho no 0. Passando zona visual, 5400. 807, próximo da Juliette. 807, Juliette, portão 62. Juliette, portão 6, 807. Zona solo ao 04, livre direita, chame solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, gratidão. Torre Salvador, 35400, passo Luna. 105400, reporte externo. Quantará, 5400. 050, 95. O TAM 3145 reduz para aproximação, TAM 3145 descendo para 2 mil pés, reporte estabilizado. Reduzindo 2 mil, chamarei estabilizado, 3145. Web 5729 descida para 3 mil pés. 5729 para 3 mil. E o Gol 925 descida ao 040, reautorizado 040. 040, na 3. Com sequenciamento para o para 1-0, vai na terceira milha, vai realizar um 360 e reportar reingressando na final 1-7, o Kilo Quebec Serra. Sete, na terceira milha, realiza 360, o Cabo Sué. Sou externo, 0-0. Aguarde pista livre. 5400, aguardando. Quatro zero zero, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-1-9, altímetro no 0-1-2. Livre pouso, 5400. Chame 6327, decolada ao 06, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 098, grato, boa tarde, 6327. 31. 07 após, tente, corredor Veracruz até Paripe, após proa rotatória, Vitor Índia Juliette, 1500 pés. Controle for Salvador, boa tarde, Oxanem 6327. É 327, contato radar decolagem, sobe nível de voo 240, Dael, Leda e Lelos. Dael, Leda e Lelos, ascensão 240, 6327. MJ 5729. Jet 2000 pés, 5729. 2.000, 3145. Na escuta. Zona 45, 2, 118.6. 18.6, 3145. No 20 graus, quando 29, altímetro no 012, aguarde autorização para pouso. Guardando, 3145. Kilo Quebec Serra, novo 360 curto, reporte ingressando na final 17. Raio já 360, Cabo Sué. Tente Olympus 03. Está pronto, está livre de executar o localizador MJ5729. Autorizado final do LS X-Ray 5729, reporte estabilizado. Bom, hora. 130 graus com no 1 NAS, altímetro no 0 no 2. Livre à direita, solo 21 decimal 9. 1219, ao solo, livrando à direita, 540. 3145, vento 130 graus com no 1 NAS, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. 1 no 02, aguardando, 3145. Quebec Serra, ingresso na final, agilizando, aguarde autorização para pouso. Final, nós estamos agilizando a Quebec Serra. K3145, livre pouso 9-0, vento 130 graus com 9 no maço. Livre pouso, K3145. Salvador, eu chamei 321. É 321, prossiga. Autorização Brasília, informação Romeu. Já restante é Copa 1012. Solo Salvador, boa tarde, 5400 livrando. 5400, boa tarde, parte 3 do 3A. Parte 3, 5400. 130 graus com 9 NAS, altímetro no 0 no 2. Vou fazer uma força da Serra. Para o táxi, o azul 4118, tem 118 a bordo, 2 horas e 45 e alterna galeão. 4118, direita, ponte espera, 186, 1012, é uma boa viagem. Direita, ponte espera, 186, no pronto, o azul 4118. Pode chamar a TOI, Web 5729. Positivo, TOI 118-6. 18-6. Solo Salvador, tá 3145, livrando, boa tarde. Boa, 3145, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reporte, 3145. Fechando a 6321, copia. Prossiga. Boa, Brasília, 320, Pesolão 97, pista 10, curva direita, saída agora, fita. Controle 119, decimal 8, e o transponder é 5437, Oxané 6321. Brasília, nível 320, Oper Zulu 17, pista 10, curva direita, gole o fito 18-19-8-5-4-3-7. Correto, portão 11, chama a porta. Reportarei. 5-3 mil pés. 3 mil pés na 25. Gente, ali mantém, rodeu pra Patango. 141118, 0010. Usou com o WebJet na final, usou 4118. Afirmativo. Após o WebJet ali, mantenho no 0. Não, 180. 6327, aguarde. 145.